Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar um jardim, um coreto à música e à saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP FM de São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto à música e à saudade, com os maiores sucessos carnavalescos de todos os tempos. Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar, enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda gente, todo ano é carnaval. Mas na abertura o rei da voz desfila garbosamente, Francisco Alves, o Chico Viola, em arranjo do Lírio Panicali, do saudoso Pedro Caetano, Sandálias de Prata para mulata sambar gostoso. Milton Paz e Emilinha Borba, favorita da Marinha. Eles cantam juntos, em arranjo do maestro Vero, do Braguinha João de Barro, Pirulito, composição cantada até hoje nos salões. Novamente ele e o Chico Viola, para cantar, do João de Barro, em arranjo do maestro Fonfon, esta marcha arranjo maravilhosa que é A Dama das Camélias. Põe na mão de um brasileiro, vê como ele dá no couro. Pega uma sandália cor de prata, põe nos pés de uma mulata, vê como é que vale ouro. Quero ver, deixa logo num pandeiro, põe na mão de um brasileiro, vê como ele dá no couro. De prata, põe nos pés de uma mulata, vê como é que vale ouro. Quem quiser viver contente, como a vida deve ser, é olhar pra essa gente que tão bem sabe viver. E nesta terra, camarada, a gente vive como quer. Tem luar, tem batucada, tem carinho de mulher. Querendo ver, deita logo no pandeiro, põe na mão de um brasileiro, vê como ele tá no couro. Pega uma sandália cor de prata, põe no pé de uma mulata, vê como é que vale ouro. Querendo ver, pega logo num pandeiro, põe na mão de um brasileiro, vê como ele tá no couro. Prata, põe nos pés de uma mulata, vê como é que vale ouro.

hoje não voltou. E a saudade que ficou não quis abandonar meu coração. E a minha vida se resume, ó dama das camélias, em duas flores sem perfume, ó dama das camélias. Jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, www.usp.br/radiousp. Você pode ouvir esta pedida ao vivo. Ela também estará disponível em arquivo, para que você a ouça no dia e hora que mais desejar. Guarda ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Vamos nós com música. O rei da valsa também sabia das coisas carnavalescas. Estamos enfocando Carlos Galhardo e o seu maior sucesso de todos os carnavais. Em arranjo do Zacarias, Carlos Galhardo canta do Haroldo Lobo a Lalaou. Ele, o campeoníssimo dos auditórios, o dono do baú, ele que atua em nossa televisão aos domingos, ele com as suas colegas de trabalho, Silvio Santos conosco, para defender do Manuel Ferreira, transplante corintiano. Nós tivemos que rezar, Alá, Alá, Alá, meu bom Alá. Mande água pra Ioiô, mande água pra Iaiá. Alá, meu bom Alá, Alá, Alá, ô, oh, oh, oh, oh. Mas que calor, oh, oh, oh. Atravessamos o deserto de Saara, o sol estava quente, queimou a nossa cara, alalaô, mas que calor. Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar, Alá, Alá, Alá, meu bom Alá. Mande água pra Ioiô, mande água pra Iaiá. Alá, I think. muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, alá, alá, meu pão, alá. Mande água pra ioiô. Mande água pra iaiá. Alá, meu pão, alá. Você está ouvindo pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos, em cadeia com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada, agora com a mais nova emissora da rede, a Rádio USP FM de Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, o nosso intervalo e na volta estarão conosco Jararaca, Emilinha Borba e Joel de Almeida.